Ah, muito obrigado pela vossa presença. Mais um espaço de debate à sexta-feira. Hoje, de uma forma um tanto quanto diferenciada, nós convidamos várias cooperativas habitacionais para estarem aqui conosco. Neste momento temos apenas uma, que é a cooperativa Nosso Zimbro. Também está a caminho um representante da cooperativa do Lar do Patriota. Convidamos a cooperativa Anjanguieto e, portanto, estamos a aguardar, não tivemos nenhum retorno da presença deste último. Portanto, hoje a ideia é olharmos para a questão da contribuição que as cooperativas habitacionais têm prestado para a questão, para a contribuição daquilo que foi o Plano Nacional da Habitação, relativamente à construção apoio, principalmente para a construção de algumas cooperativas. Então vamos ter aqui uma troca de ideias. O senhor Alan vai fazer uma apresentação inicial, onde vai nos dar uma breve visão daquilo que foram a constituição das cooperativas, desde os anos que lá se vão até a data presente. E depois poderemos ouvir outras impressões também dos senhores daqui que vêm pela cooperativa Nosso Zimbro, que têm evidentemente mais experiências também que podem partilhar. E esperamos que seja um espaço de debate aberto, com ideias e contribuições, que poderão então depois nos ajudar a construir conclusões e recomendações relativamente ao tema e análise. Então agradeço a todos a vossa presença e passo então a palavra ao Sr. Alan para abrir com a sua apresentação. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Sr. João Domingos, e bem-vindos os visitantes. Vamos passar para a primeira slide. Como o João Domingos mencionou, esta apresentação está a ser feita no âmbito de uma reflexão, tipo de avaliação que a DW fez com a Comissão Nacional de Habitat 3. Sobre o plano, o Programa Nacional de Habitação e Urbanismo, que foi lançado em 2008, e a avaliação foi feita, de facto, o ano passado, para ser incluído no relatório nacional que foi preparado para a Conferência das Nações Unidas em Quito, Equador, da Habitat 3. O Programa Nacional de Urbanismo e Habitação teve uma perspectiva, uma visão de promover a construção de 1 milhão de casas, para, de uma maneira, atacar a dívida das habitações em Angola. Mesmo 1 milhão das casas, a dívida é mais do que isso, é a volta de 1 milhão 800 mil. Mas o programa tive o objetivo de realmente diminuir esta dívida. Dentro do Plano Nacional, houve 4 sectores de intervenção. Uma foi aos investimentos diretamente do Estado em a construção de habitação pública, posso dizer. Um outro sector foi o sector privado, que estava previsto ser estimulado para também atrair investimento internacional e nacional para investir em habitação. O sector de cooperativas, que será o foco deste debate hoje, que estava previsto de fornecer a volta de 8% daquela 1 milhão de casas, o número de 80 mil unidades. E o sector de autoconstrução, engajamento populares na construção de suas próprias casas, foi o sector principal, com a visão de mais ou menos 63% acho que a percentagem das habitações. De facto, aquele segmento da habitação que foi construído pelo mesmo Estado, conseguiu de atingir e até ultrapassar as expectações em termos das habitações. Slide seguinte. Não sei se apanhamos. Vamos passar. Ok, isto é isso. Pode voltar para a primeira? Ok, seguinte. Ok. Esta apresentação vai olhar para várias questões. Uma, como está a ser executado ou implementado a habitação cooperativa em Angola. Segundo ponto, quais são os resultados dos projetos que já está em curso? Isto um pouquinho o resultado do investimento feito no plano nacional. Quais são os desafios encontrados na execução destes projetos, principalmente no sector da habitação cooperativa? Quais são os desafios relacionados ao financiamento da habitação neste sector? Quais são as lições que podemos aprender e aplicar para influenciar as políticas públicas do sector? Na base disso, quais são as recomendações que podem ser apresentadas ao Ministério ou os que estão investir no sector da habitação cooperativa? A questão é se a metodologia da habitação cooperativa realmente é uma metodologia rentável, é se realmente sustentável se dar resultados. Isto é um pouquinho de reflexão sobre a estratégia geral do metodologia da habitação cooperativa. A habitação cooperativa é um sector que está a apresentar um modelo alternativo aos modelos do investimento do Estado e o investimento privado. É um modelo que está nas mãos dos próprios residentes. Geralmente, a habitação cooperativa está focada sobre os beneficiários, o grupo-alvo de classe média ou de média baixa. Mas a metodologia pode ser adaptada a qualquer camada da população. E mesmo os pobres que podem utilizar metodologias cooperativas numa maneira de autoconstrução ou ajuda mútua. Cooperativas em África habitacionais, foram introduzidas em África e também em Angola no época colonial. ou estes modelos foram realmente emprestados um pouquinho das experiências internacionais e foram adaptados das realidades africanas. Tradicionalmente, cooperativas de habitação foram associadas com sindicalistas e movimentos dos trabalhadores. Em Angola, as cooperativas de agricultura foram promovidas na altura dos anos de 1960 e tal, naquela período de experiências da extensão rural. Cooperativas de habitação foram mais vistos com associações, em vez do de facto tipos das empresas. Tradicionalmente, os membros contribuíram mensalmente até eles tiveram acumulado suficientes fundos para completar ou ocupar uma casa. Mas não houve financiamento do Estado e, por causa disso, os membros das cooperativas tiveram autofinanciar a maior parte dos seus investimentos. E, por causa disso, porque não houve subsídios do Estado tradicionalmente no sector, não foi um modelo realmente aplicado cá em Angola para as classes mais pobres. Hein? O modelo necessitou realmente a mobilização do poupança e financiamento dos próprios membros de cooperativas. Seguinte. Dos primeiros projetos do cooperativa que foi lançado em Angola pós-independência, foi uma experiência no projeto Sambizanga em 1985. O sistema de cooperativa foi utilizado principalmente para a compra dos materiais de construção, a aquisição das terras necessárias para a construção. Mas, por falta de uma lei das cooperativas e ou realmente regulamentos que permitiu a acumulação ou a propriedade das terras coletivas, hein? A cooperativa foi limitada para aquelas primeiras etapas na cadeia do aquisição das habitações, principalmente durante a fase de construção, e logo as pessoas ocuparam as suas casas e as casas foram vistas como propriedade individual, hein, no fim da construção. E, além do facto que houve uma volta de 60 membros ou famílias membros da cooperativa em Sambizanga, só a volta de 20 famílias realmente conseguiram de beneficiar no fim do cooperativa através da construção das suas próprias casas. A cooperativa Lar de Patriote foi realmente a primeira cooperativa, podemos dizer, pós-guerra, mas foi lançado em 2001, mas baseado numa uma oferta de 15 mil hectares que o Estado ofereceu a antigos combatentes. E o fundador, arquiteto Henriques da Silva, que convidamos para assistir, mas parece que o senhor não está de boa saúde hoje, não é? Diz que vai enviar alguém da cooperativa, mas como temos colegas membros da cooperativa cá, parece que podemos esperar as suas comentários sobre o funcionamento do Largo Patriota. Foi focado sobre um grupo-alvo do rendimento médio e os meus colegas podem corrigir estas informações, porque a minha leitura da experiência é que foi necessário para cada membro de acumular 20% do valor da casa para permitir a entrada de uma das casas e logo continuar o pagamento ao longo de 15 anos com uma taxa de juros à volta de 5%. Eu sei que há uma evolução no modelo ao longo dos anos, mas isto é a informação que recebemos quando entrevistamos o arquiteto Henrique Silva. Até 2004, na fase inicial, foram construídas 1.500 casas e a ocupação do terreno foi à volta de 400 hectares. E até 2014, a cooperativa atingiu até 6 mil membros. E estou à espera que os colegas possam atualizar esta informação agora. O slide seguinte. Isto é um pouquinho histórico do cooperativas que foram iniciados ou está em curso ou está na fase de planeamento em Angola. É na base da experiência, da pesquisa de literatura que nós fizemos, a primeira que foi lançada no tempo colonial e de facto a família, o pai do arquiteto Henrique da Silva foi um membro desta cooperativa em Namib nos anos de 60 foi um processo do cooperativa, mas tipo de autoconstrução que foi a inspiração para o arquiteto Henrique da Silva para o próprio Lar do Patriota. Logo foi aquela experiência do projeto Sambizanga. Os números que tenho aqui são planos e atualizações. So, nós não sempre temos informação. Algumas destas cooperativas só temos informação através do Diário Pública que foram legalmente constituídos, mas nós não sabemos se as construções são efetuadas ou não. Jango Vieto, Larbem, Projeto Perol Verde, conhece um pouquinho, isto é na zona de Benfica. Eu sei que isto foi um daqueles projetos que acho que foi lançado à volta do mesmo tempo com o Largo Patriota, com a visão dos antigos militares de receber lotes em Machã. A minha informação sobre a Perola Verde é que a maior parte dos lotes são parece que foram adquiridos numa maneira coletiva, mas estão a ser construídos em com pessoas individuais. E nosso Zimbo, e temos a privilégio de ter uma equipe do nosso Zimbo conosco que vai apresentar a sua experiência, que já está em curso e parece que é a cooperativa mais nova. E acho que temos muito para aprender na base destas experiências. Desafios do sector cooperativo. Nós sabemos que no Plano Nacional, ou no Programa Nacional de Desenvolvimento Urbano e Habitação, o sector cooperativo recebeu muito pouco apoio do Estado para, além de ter acesso às terras, acho que não atingiu realmente as expectativas. Só no plano, a nossa informação mostrou que só 2.068 unidades foram de facto construídas. Do expectativa de este sector de contribuir 80 mil casas para o plano nacional. Mas eu quero realmente ouvir realmente a experiência dos colegas envolvidos, mas a nosso entendimento é que os cooperativas tiveram acesso privilegiado aos reservas fundiárias, mas não tenho informação para confirmar isto. Eu tenho a impressão que também não beneficiaram realmente as terras do Estado. Claro, um dos problemas principais é acesso de financiamento em forma de crédito. E também vamos ouvir a experiência do cooperativa Zimbo nesta área também. Mas uma das reclamações do arquiteto Henrique da Silva foi que tiveram trabalhar com os bancos com juros comerciais e não receberam realmente créditos subsidiados, mas isto é uma das questões que eu acho que queríamos realmente ouvir as informações dos colegas. A lei da cooperativa, que foi publicada em 2015, que ainda não está completamente regulamentado, mas tem pouco para dizer à volta do cooperativas de habitação. A nosso entendimento é que os cooperativas estão vistos mais com empresas do que entidades sociais, e por causa disso muitas vezes não têm isenção dos impostos. Isto é uma das questões que temos de ouvir realmente as suas opiniões. Os cooperativas muitas vezes parece que são obrigados a pagar taxas como foram mesmo empresas lucrativas. Recomendações que esperamos que podemos enriquecer esta parte sobre recomendações, porque na base do debate e na base das experiências dos outros. Mas recomendamos que uma monitoria regular da implementação dos cooperativas será necessária, dos cooperativas de habitação, para aprender e tirar lições das experiências que podem ser partilhadas entre um entre o outro, para acumular uma experiência, a melhorar realmente a metodologia da habitação cooperativa. O intercâmbio entre experiências das cooperativas de habitação em outros países africanos. Nós tivemos em Quênia, em no leste da África, há uns experiências bastante interessantes dos cooperativas habitacionais. A própria formação dos membros das cooperativas com gestores e líderes será importante. O governo tem de facilitar acesso das terras para as cooperativas de habitação, para estimular o setor. E os bancos, de uma maneira ou outra, têm de ser encorajados para oferecer empréstimos para as cooperativas de habitação com prazos mais flexíveis, hein, do reembolso, porque uma cooperativa de habitação com um prazo de entrega da habitação de 15 ou 20 anos, hein, tem de ter realmente acesso dos créditos que também têm o mesmo prazo. So, vou ficar aqui. Eu não sei qual é a sua recomendação, o João Domingos. Passamos para a experiência do cooperativo de Zimbo agora? Sim, parece que sim. Yeah. Fazer, yeah. E logo podemos abrir para discussão. Se querem partilhar alguma informação. Arquiteta Maria Fernanda, podemos fazer um debate único. Sim. O senhor pode continuar? O senhor pode sentar. Bem, parece que. Isto é a mesma apresentação que fizemos, ok. A senhora fez esta apresentação na terça-feira, não foi? Sim. Então temos aqui a presença da senhora Maria Fernanda, que é da área técnica da cooperativa Nosso Zimbo, que vai também partilhar um pouco a experiência da cooperativa. Então, por favor, dê o espaço. Muito obrigada. Vamos fazer a apresentação, mostrar um pouco o que é o Nosso Zimbo. A nossa cooperativa começou a ser delineada, digamos, em 2008, logo a seguir ao lançamento do governo do Programa Nacional de Habitação. É uma cooperativa dos trabalhadores das finanças. Começamos por existir como uma comissão coordenadora para a implementação da cooperativa. Esta comissão funcionou mais ou menos 6 meses, que teve por objetivo criar, digamos, os documentos necessários para podermos chegar à cooperativa. Portanto, como podem ver no nosso mandato enquanto comissão, o que é que nós tratamos? Que era o projeto do estatuto da cooperativa. Nessa altura, embora o Programa Nacional de Habitação tivesse previsto que as cooperativas seriam chamadas a ajudar o Programa Nacional de Habitação, portanto, infelizmente, a nível do próprio programa, a parte de desenvolvimento das cooperativas não avançou. Portanto, quando nós começamos a pensar na nossa cooperativa, portanto, para criar o estatuto, tivemos que nos guiar pelas experiências que existiam praticamente no passado. Algumas novas que existiam, já vi o lado do Patriota, mas tínhamos pouca informação sobre isso. Portanto, foi com base na experiência que fomos buscando de outras cooperativas que permitiu criar o nosso estatuto. Tínhamos comissão também fazer a primeira abordagem, a memória de descrever o que é que nós pretendíamos como nosso projeto habitacional. Claro, ligado a isso, também sabíamos que para o desenvolvimento do nosso projeto tínhamos que preparar ou ter uma ideia, uma engenharia financeira, nós chamamos uma engenharia financeira para o suporte do nosso programa habitacional. Embora sendo dirigido para os funcionários, tínhamos que pensar como é que ele ia ser financiado. Portanto, uma cooperativa acabada de ser criada, portanto, não tinha fundos para iniciar uma construção. de vulto, conforme nós pretendíamos, era em todas as províncias, mas tinha que ser faseada. Desenvolvemos, portanto, fizemos viagens e desenvolvemos, fizemos contactos com todos os governos provinciais. Já estavam criadas as reservas fundiárias, ou estavam em início também de criação das reservas fundiárias, e pensávamos nós, portanto, estando o Programa Nacional de Habitação lançado, havendo reservas fundiárias, porque a maior parte das províncias já tinham demarcadas as áreas de reservas fundiárias, portanto, pensávamos que chegávamos às províncias e que poderíamos ter acesso. Portanto, não foi bem assim, nem tivemos acesso de facto a alguns terrenos, mas poucos foram, ou quase nenhums, dentro das reservas fundiárias. Portanto, os terrenos que nos foram, que tivemos acesso junto dos governos, foi sempre naquela perspectiva que os governos tinham do próprio desenvolvimento da própria província, da própria cidade. Os governos provinciais, na sua maioria, alguns tinham planos de futuros de desenvolvimento e diziam-nos, pronto, a nossa cidade vai crescer para aí, portanto é para aí que nós vamos demarcar os terrenos para a cooperativa, portanto, não nas reservas fundiárias. E depois, enquanto cooperativa, tínhamos que acompanhar a execução dos nossos programas. Quanto aos cooperados, portanto, de acordo com o nosso estatuto, é cooperado ou membro da cooperativa quem é funcionário do quadro das finanças, com as direções dos recursos humanos. Portanto, tratámos, chegávamos, tínhamos uma estimativa que íamos aproximar os 4 mil cooperados, portanto, distribuídos pelas várias províncias. Portanto, o grosso, como se vê aí, é Luanda, com cerca de 58% do total de trabalhadores das finanças. A nível de entidade empregadora, estamos a falar do universo finanças, estamos a falar do Ministério das Finanças e todos os tutelados. Estamos na altura, o Serviço Nacional da Alfândega, que agora é a AGT, o Mercado de Capitais, a Empresa Nacional de Seguros, o Instituto de Supervisão de Jogos, a Empresa de Lotarias, temos ainda agora a Agência de Regulação e Supervisão de Seguros, que é dita Arcega. A cooperativa, de facto, foi constituída, a comissão foi criada em 2009, a cooperativa foi criada e publicada em Diário da República em 2010. Na altura, como disse, não havia nenhum estatuto da cooperativa, nenhuma lei da cooperativa. A lei das cooperativas foi criada em 2015 e nós tivemos que adaptar em 2015 o nosso estatuto à nova lei. Portanto, daí se calhar vocês terem visto a nossa publicação mais recente de 2015, mas foi de facto só para podermos acertar um ou outro artigo do nosso estatuto em função da lei existente. Portanto, neste momento, do nosso levantamento, a nossa previsão para a construção nas várias províncias são cerca de 3.800 habitações. Portanto, não podemos estar em todas as províncias, estamos em 5 províncias. Temos em construção já avançada em Benguela. Aqui em Luanda temos um pequeno núcleo com 196 habitações, temos no Lubango, Malães e no Namibe. Pronto, porque é que escolhemos essas províncias? Porque de facto foram as províncias onde já tínhamos os terrenos entregues, sem grandes litígios, né? Tínhamos a posse dos terrenos, conseguimos fazer a regulação jurídica dos terrenos, iniciávamos já na altura também contactos com os bancos, não tivemos o sucesso com todos eles, mas pronto, é uma luta contínua. Sabe, agora, aliado à crise, mesmo antes, os bancos estão muito ligados ao financiamento individual ou ao financiamento de um promotor imobiliário, não ao financiamento de uma cooperativa, que é aquilo que nós somos, que não temos fins lucrativos. No fundo, nós nos constituímos para defender, digamos, os nossos colegas, para não ir cada um, não é, ir ao banco e negociar o seu financiamento individual. Portanto, este é o nosso aldeamento em Benguela, que está na zona da Graça. Portanto, é uma área da primeira fase com 14 hectares. Temos em construção 194 casas. como disse, nós começamos do zero. Portanto, todas as infraestruturas que estão, a ser, que estão aí vistas. Portanto, a imagem de cima é uma imagem real já do Google. E o que está embaixo é o que nós já construímos. Portanto, todas as infraestruturas técnicas que já foram feitas por nós enquanto cooperativa. Estão em desenvolvimento as 194 casas. Portanto, as infraestruturas iniciaram em 2013. Foram concluídas em 2017, iniciamos as casas. Portanto, pensamos que em setembro de 2018 temos as primeiras casas concluídas. Em Luanda temos na Kamama, portanto, chamado Distrito da Kamama, agora é o, tem um gabinete de supervisão que é o Getark, portanto, junto ao Jardim de Rosas, na zona do Austin. Temos 196 casas em construção, uma tipologia só rechou em primeiro andar, um T3. Começamos as obras em setembro de 2015 e terminaremos em março de 2018. É o que está neste momento em construção, portanto, está em desenvolvimento. Aqui temos a Uila, o nosso aldeamento na Uila, é na zona de Iewa. A imagem de cima é o do Google, como pode ver, é uma zona que ainda não está infraestruturada. A nossa urbanização, o nosso aldeamento neste momento é o maior. Há outros ao lado, mas como mostra muito da nossa experiência, não é? Mesmo muitos promotores, tirando quem em Luanda, que são em nível de condomínios, nas províncias muitas vezes constroem e depois quando as infraestruturas públicas chegarem, então logo se resolve. Nós começamos já com as infraestruturas. Temos um terreno com 23 hectares. A primeira fase ocupa-nos 10 hectares. E temos em construção 151 casas. Temos duas tipologias, T3 e T4. Cada uma delas tem três modelos. Temos casas unifamiliares isoladas e temos casas geminadas, mas de renda baixa, digamos. Portanto, nós não utilizamos o renda baixa, utilizamos o modelo A, mas é o que seria a casa do nosso preço mais baixo. E temos casas de rechão em primeiro andar, como se pode ver aí. Em Ponamibe, o nosso aldeamento está na zona da Praia Amélia. Temos 7 hectares da nossa primeira fase de construção, são 126 casas. Igualmente, aqui as infraestruturas já foram desenvolvidas por nós. Então, o estado das casas. As primeiras casas estarão concluídas este ano. Pensamos que até julho teremos as casas completamente concluídas. Malães, temos 81 casas. Portanto, aqui já, dado também o nosso conhecimento dos outros contratos anteriores, como temos o mesmo construtor que fez as infraestruturas e as casas, numa primeira fase fizemos as infraestruturas enterradas e todas as infraestruturas técnicas até um nível e começamos com as casas. Portanto, a conclusão será feita depois à medida que as casas forem estando mais concluídas. Pode avançar. Portanto, como dizia, nós no início, enquanto ainda comissão, digamos, coordenadora para a criação da cooperativa e depois no início da cooperativa, como tínhamos que desenvolver um modelo de financiamento, pensávamos, delineámos este, bastante desenvolvido, que foi com esta base que nós apresentamos os bancos. Pronto, chegamos aos bancos, pensávamos certamente que era muito fácil, né? O banco, que é mais técnico e que está mais vocacionado para isso, que ia entender o nosso modelo. O que é que nós pensávamos? Nós, cooperativa, portanto, que temos sob nossa responsabilidade ou temos os nossos associados que negociamos por eles, iríamos ao banco, negociaríamos com o banco um financiamento, numa primeira fase, ou desde que tivéssemos acordo, o banco passaria o financiamento para a cooperativa, que ia utilizando, desembolsando, à medida que o nível da obra, a nível do desenvolvimento da execução física das obras. Depois, pronto, era assinado o contrato individual entre o banco e o cooperado ia fazer o retorno, pronto, e aí a cooperativa ia diminuindo também a sua responsabilidade de financiamento junto do banco à medida que os cooperandos fossem fazer a sua contratualização do seu financiamento. Claro que a cooperativa ia sempre ser o garante, né? Ia sempre apresentar uma garantia, não se podia demitir de todo esse processo. Nós tínhamos previsto e temos como garantias, pronto, os próprios terrenos, já regularizados, com estrutura constituída, com hipoteca feita e tudo, a favor do banco que nos fosse dar financiamento, claro, não é? E para além de outras mínimas, outras que com o banco poderíamos negociar. Pensávamos, inclusive, que as habitações, não é? À medida que a execução ia avançando, também seriam propriedade e poderiam ser criadas como modelos de garantia para os bancos. Pronto, isso ia permitir o quê? Que a cooperativa ia sempre poder ter dinheiro para poder desenvolver a infraestrutura. Porque nós, para o cooperado, até o cooperado ver a casa, temos que fazer as infraestruturas, temos que começar, depois teríamos que começar a construção das casas, né? O empreiteiro tem que ser pago. Nós começávamos a negociar com o banco e praticamente como temos que fazer as infraestruturas, só um ano e meio depois é que o cooperado ia começar a ver a sua casa. Infelizmente com os bancos, não é muito para aquilo que... Para trás, o modelo. O que nós entendíamos que seria fácil e perceptível, infelizmente para o banco não é bem assim. Se calhar é mais fácil o banco ter um contrato individual, que vai uma pessoa que diz que eu vou comprar a casa, porque a pessoa quando vai comprar a casa leva um contrato, a casa já está feita. Portanto, o promotor já também construiu com financiamentos ou não, mas até aqui é um promotor que tem fins lucrativos, né? Que ele faz a sua promoção imobiliária e vende, como é o nosso caso. Portanto, não foi muito fácil. Tivemos sucesso e foi bom depois de algumas negociações com o Banco Sol, em que nós apresentamos o nosso modelo de financiamento, explicamos a nossa ideia, o banco também analisou, portanto, e encontramos aí uma plataforma comum de interesse das duas partes, né? Foi assinado um memorando de entendimento e um protocolo. Neste memorando de entendimento, onde se negociou as condições gerais para o financiamento, já para o cooperado, quer dizer, as taxas de juro, que comissões é que iam ser cobradas e tudo isso. Portanto, o resto seria um comprometimento individual. Quando, estando negociado qual era a taxa de juro, qual é as outras taxas, as garantias que poderiam ser dadas, agora... Vamos chegar a uma fase, ainda não estamos, em que o cooperado, tanto vai ao banco, candidata-se ao financiamento, o banco depois vai ver junto com cada cooperado a sua situação. Quanto é que ele, que é que ele tem de poupança, se tem poupança, quanto é que ele ganha, qual é o preço, qual é a tipologia de casa que ele está a candidatar e o preço. E pronto, atendendo a todos os requisitos que o banco normalmente pede, vai então estabelecer qual é o prazo do financiamento que vai conceder ao cooperado A ou B ou C e quanto tempo é que ele vai desembolsar. Portanto, no fundo, este é o grande problema que nós temos com o crédito bancário. É de lei que a taxa de esforço para o financiamento ou para o endividamento, digamos, são 30% a 40%. Tendo em conta o salário que é oferido, portanto, independente da categoria profissional de cada um, portanto, aí o banco vai determinar. Portanto, nós sentimos que isso é um grande impasse, mesmo para os nossos trabalhadores. Nós temos trabalhadores que já são reformados e também não queremos que eles fiquem de fora do nosso projeto. Portanto, temos trabalhadores com o nível de escolaridade, os mais antigos ainda não é muito grande e já têm uma idade muito avançada, uns já estão quase na idade da reforma, sabemos que isso para o banco também vai ser, digamos, uma condicionante. E temos uma franja muito grande agora de funcionários que entrou muito recentemente, que estão na faixa dos 30 anos, esses sim vão poder ter um prazo para pagar o financiamento muito mais longo, logo a prestação será muito mais suave, não é? E aí com o banco terá muito mais facilidade e o banco também porque estar a fazer crédito com uma pessoa que tem 30 anos e que é um técnico médio ou um técnico superior é muito mais fácil e para o banco tem muito mais garantias, sente-se muito mais à vontade do que estar a fazer negociar um crédito, estar a conceder um crédito a uma pessoa que já tenha 40, que está entre os 40 ou 50 anos ou mais, porque a idade da reforma são 60 e ele vai ter pouco tempo para pagar esse financiamento, porque ele não pode ir para além dos 60 anos, apesar de que, e uma das condições que nós temos debatido muito com o banco é dizer que sim senhora, é o funcionário, tem esta idade, tem um salário, mas é preciso ver que no momento a família angolana é solidária, né? Pode ter filhos, pode ter um filho que vai servir para ajudar o pai ou a mãe neste financiamento, mas isso são questões já pessoais de cada um que o banco depois vai ter que falar com cada um dos nossos cooperados. No fundo, é isto que nós somos, a fase em que nós estamos. Portanto, não é fácil, mas continuamos a nos debater e acreditar no projeto que nós iniciamos em 2008. Agradeço a apresentação do senhor Alan e agora da arquiteta. Parece que há vários desafios relativamente a essa questão das cooperativas habitacionais, nomeadamente a questão do acesso ao financiamento. Parece que há uma outra questão que foi levantada aqui pela arquiteta, que é a questão de ter acesso a terrenos com reservas fundiárias ou não. Ou até, se quisermos ir mais longe, as zonas não infraestruturadas, mas que a cooperativa quer colocar um projeto habitacional. E, claro, toda essa dificuldade de acesso a créditos e etc. Portanto, eu vou deixar então agora a oportunidade a cada um que quiser fazer uma pergunta, fazer comentários ou contribuições. Temos então o espaço aberto. Por favor. Posso pedir um esclarecimento, cheio do Maria Fernanda. O capital inicial para fazer as infraestruturas e para arrancar com as obras vem de onde? Pois, já fiz. Eu sei que é uma questão que, pronto, por uma questão de preservação, digamos, daquilo, porque ia ferir algumas sensibilidades. Nós não queremos, nem na nossa exposição, quisemos aflorar okay. isso. Mas assim, quando a nossa cooperativa foi criada, foi para... E uma das coparticipações seria os fundos. Como todos sabem, não, nós não chamamos fundo de pensão. Portanto, a área das finanças, como finanças, isso é quase universal, nós temos um salário complementar. E o nosso salário complementar é proveniente de um fundo que está instituído, está autorizado, pronto, tem regulamentos próprios para funcionar. E quando se criou a cooperativa era para esses fundos contribuírem para o orçamento da cooperativa. Claro. Portanto, o próprio Ministério das Finanças tem esse fundo, as outras instituições também têm esse fundo. E na medida da percentagem de cada um, essas entidades iriam contribuir no nosso orçamento. Claro que tivemos contribuições, por isso é que nós iniciamos, né? Porque se nós não tivéssemos tido essa contribuição, não teríamos iniciado. Claro. Pronto, a contribuição, contudo, não está a ser nos montantes desejáveis, mas temos essa contribuição. Para arrancar. Sim, tivemos essa contribuição para arrancar e é isso que nos permitiu também ter um fundo para negociar com o banco, porque o banco atribuiu financiamento, para além das garantias físicas, e é preciso ter, há uma garantia monetária também que tem que haver, né? E nós tínhamos esse capital, assim, que permitiu servir também como garantia o financiamento que nós estamos a utilizar. Portanto, é assim que nós, claro, que nós começamos e assim que nós estamos a gerir, digamos, os nossos fundos físicos, monetários, para poder continuar com... E hoje em dia, qual é a taxa de juros que os individuais, cooperadores, podem obter no Banco Sul para empréstimos de habitação? Hoje não sei qual é o. Mas na altura taxa. Do Sul. Mas agora é individual, não é? Além de ser individual, na altura, portanto, nós nessa fase, em que fase nós estamos neste momento? Sim. Nós temos um financiamento do banco, que é um crédito, portanto, o financiamento. Que neste momento o responsável, o tomador é a cooperativa e é a cooperativa que está a pagar os juros ao banco. Okay. Porque ainda não estão contratualizados os financiamentos individuais. Ah, ok. Sim. Na altura que nós negociamos a uma taxa. Portanto, neste momento estamos a negociar outra taxa, porque se o Banco Nacional de Angola aumentou a taxa, neste momento a taxa de juros anunciada pelo BNA está ligada à nossa taxa, que é a IUBOR, acho que está a 12% ou mais e é renovada trimestralmente. Portanto, a banca comercial tem que se alinhar a esta. Tem que estar em cima disso. A nossa está abaixo disso, felizmente, não é? Mas daqui a mais um ano não sei em que taxa estaremos. Ok, agora os empréstimos comerciais são à volta de 20%, hein, nos bancos comerciais. E, exatamente. Okay. Quando concedem, será para o crédito à habitação, não sei se chega a isso, mas andará muito próximo disso. Nós negociamos ainda uma taxa anterior e nós, cooperativa, o empréstimo que nós temos com o banco ainda está numa taxa anterior. Foi atualizada, mas não chega ainda esse montante. Quando chegarmos à fase do contrato individual de cada cooperado com o banco, bom, espero não estarmos à taxa de 20, porque senão não há como, não é? Ninguém consegue. Eu não consigo perceber. Em que fase é que existe a relação direta do banco com. Não era suposto a cooperativa acompanhar até o fim, a ser a cooperativa? Não, no ideal era suposto que o cooperado começasse já, até para o bem do cooperado, que ele começasse já a fazer tivesse o seu contrato, ia pagar mais suavemente, ia ter mais, mas sabe como é que é, né? A decisão da casa é uma casa própria, os senhores têm medo de se endividar, muitas estavam à espera do que é que, como diz, né, ver Santo Mé, né, ver para querer, ver como é que vai ser desenvolvimento das casas. Hoje começam a estar com a expectativa, hoje é muito grande, é muito melhor, porque estão a ver que a casa está a crescer, não é? Que era diferente há 3 anos atrás, quando nós começamos. Não é assim, eles vêm, a cooperativa vai fazer sim, mas vai fazer como? Qual é o nível da habitação? Então hoje já tem mais aceitação. Portanto, como disse, as nossas primeiras casas vão estar prontas agora em julho. E agora começamos mais uma visita que nós fazemos regularmente de acompanhamento dos projetos, e quando vamos aos projetos, vamos às províncias, temos encontros sempre com os nossos cooperados. Portanto, a partir de agora a expectativa já é outra. As pessoas já acreditam, já estão a ver que a casa é aquela. Os nossos colegas já vão, os nossos aldeamentos já dizem, a minha casa é aquela, a minha casa é aquela. Então agora já estão mais em condições de fazer, não é? De se aproximarem junto do banco do que há 2 anos atrás, porque não viam qual era o produto. Parece que os colegas do lado patriota podem dar uns comentários sobre a experiência dela em comparação dos outros experiências. Colegas. Aquela informação que... pode voltar para o slide do... aquela primeira apresentação das questões, né? Há uma série de 4 ou 5 questões. Sim. A parte disso, colega, se alguém quiser, não sei se alguém que quer fazer. Sim. Arquiteto Helene? Qual o inconveniente da criação desse fundo de pensões? Nós não temos fundo de pensões. Os fundos de pensões não é fundo de pensão. Não. Alguns têm, sei lá, as Forças Armadas têm fundo de pensão. Acho que a terceira também. Também tem. É diferente. Isto estava instituído ou estatuído que era assim. São fundos criados e aprovados pelo executivo. Não são assim. São assim porque, pelo histórico, por norma, e quando eu digo pelo histórico, já vem desde o tempo colonial. Por norma, já se sabe que as finanças, os tributários, tinham sempre este tal complemento. Assim como a polícia, as forças armadas tinham, por inerência, cada sua das suas funções, não é? Então, mesmo após a independência, foi reativado na mesma... isso. Pronto, esse fundo o que é que serve? Isso é do governo, são contribuições do governo, são, não são descontos no salário dos funcionários, não. Não são descontos, são fundos que o governo dá arrecadação de receitas ou da atribuição das Forças Armadas, não sei de onde é que vem, mas é atribuído pelo governo, por causa das finanças, é da arrecadação de alguma receita que é depois uma percentagem, fica nesse tal fundo. Serve para quê? Para ajudar o trabalhador. Não vai ajudar o trabalhador como? No caso das finanças, nós temos num complemento salarial. Se o trabalhador está doente, o fundo participa com 75%, etc, etc. Portanto, não, mas o nosso não é um fundo de pensão. Esse fundo pode que tem isso. Portanto, nós pensamos que poderia ajudar, porque sendo um fundo, não suprimindo as regalias que já se tinha, se o fundo tiver algum excedente, digamos, não é? Uma parte serviria também, depois de cobrir as suas obrigações com o salário, despesas de saúde, etc., o que ficaria numa determinada percentagem iria participar no orçamento da cooperativa. Nelson? Bom, primeiro queria saber do Solano, nessa lista que fez das cooperativas, se não conseguiu identificar o Casa Fácil. Parece que não encontramos no fizemos uma recolha no Diário da República dos Cooperativas e não encontrei, mas nós queremos adicionar. Está em função? Não, porque num dos esses papers que a DW produz, está a Casa Fácil. Num dos papers, num daquelas, okay, aqueles arquivos que fazem de imprensa. Está sobre a Casa Fácil. Podemos pesquisar isso. Agora, eu uma opinião, eu acho que o modelo cooperativo, porque a lei de 2015, ela fala de dois níveis de cooperativa. Ela fala do nível 1 e nível 2. Não sei se a senhora tem conhecimento dessa lei. Sim. Eu tenho conhecimento da lei, agora eu não conheço a lei, porque não é tanto a minha área, mas de facto sim. Portanto, essa lei apareceu, como eu disse, já devia ter aparecido em 2008 ou 2009, apareceu agora, mas não tenho, em detalhe, mas não, o Nelson que explica em detalhe, só não conheço, não conheço a lei. Sei que nós tivemos que adaptar algumas cláusulas do nosso estatuto à lei, mas pronto, não é a minha área, a parte que nós temos, a nossa cooperativa tem várias áreas e a outra área que devia tratar disso tratou, mas... Exatamente. Pode explicar qual é o raciocínio? Bom, como ela fala da lei do nível 1 e nível 2, na minha opinião, se criarmos cooperativas para os mais pobres do nível 1, elas podem cooperar com a cooperativa de nível 2. Porque a própria lei também fala do princípio da intercooperação. A lei obriga um conjunto de princípios que as cooperativas têm que ter, um deles é o princípio da intercooperação. Se conseguimos fazer cooperar cooperativas para os pobres e cooperativas para os que têm mais rendimentos, eu acho que isso também pode ajudar a libertar recursos, porque também meteria os que têm mais rendimentos a trabalharem com os instrumentos mais modernos financeiros. Portanto, por exemplo, a nível do encontro que nós tivemos, nós ouvimos falar de alguns instrumentos de financiamento mais modernos e exigem mais competências. E também a própria lei fala que as cooperativas podem emitir ações, as cooperativas podem trabalhar com a Bolsa de Valores também. Portanto, isso, as cooperativas mais complexas. Portanto, isso também pode fazer com que elas captem recursos na relação com a Bolsa de Valores. E ao permitir a relação com as com menos recursos, portanto, permitir que as que têm menos recursos possam prestar serviços, para que eles possam ter rendimentos a partir da prestação de serviços. E também a cooperativa de nível 2 pode captar recursos além além das soluções que nós temos aqui, mais complexas, incluindo a Bolsa de Valores, também podem captar no mercado internacional recursos. E as de menos rendimentos, portanto, seriam as cooperativas de nível 1, não sei se conhecem essa abordagem, a Espanha está a desenvolver a Bolsa Social de Valores, pode também começar a ver em que medida podem as cooperativas de nível 1 dialogar com essa experiência de Bolsa Social de Valores e ver como é que se pode lançar. Mas penso que aqui um elemento fundamental dessa lei, que é o princípio da intercooperação, se lhes permitir eles trabalharem, porque isso é força de lei, na verdade não é uma questão facultativa, se permitir que eles trabalharem vai haver ganhos. Cooperativas de nível 1, cooperativas de nível 2. Isto é... Mas não sei se me faço entender. Em termos desta intercomunicação, o que é que exatamente... A intercooperação, o princípio da intercooperação que a lei acomoda, porque o histórico também desta lei, que eu tive também no encontro com o Inar, o histórico da lei é que nós tivemos um histórico de cooperativas, fundamentalmente cooperativas agrícolas, que é um histórico de fracasso. Então, reeditou-se a lei, adaptando aos princípios internacionais, para nós termos uma outra trajetória. E um dos elementos que se insiste para que nós tenhamos uma trajetória de sucesso é a observância dos princípios. Um dos princípios das cooperativas é a intercooperação, porque elas têm que cooperar. Não só as cooperativas que estão em Angola, mas as cooperativas também que desenvolveram-se nos outros espaços geográficos têm que cooperar. Isso é um princípio internacional, porque a estrutura do cooperativismo, né, também tem esses três níveis. Existe uma estrutura mundial, uma africana. A nível da Angola está a começar a surgir agora, vai ser recomendável, acredito, que se crie uma estrutura cooperativa também angolana. Todas as cooperativas. Claro, a lei é recente, os desenvolvimentos estão em curso, mas acho que o setor habitacional pode estimular... O nível 1, algum exemplo? O nível 1 é uma... Por exemplo, não, nível 1, um exemplo concreto. O nível 1, em termos conceptual, é uma cooperativa mais simples, inclusive tem um conjunto de isenções. Já o nível 2 é que tem essa exigência não, mais se comercial. Se em Luanda ou em Angola... Ainda não temos. Ah, não tem. Porque isso é saiu agora, 2015. Ah. Eu acho que isto está na base de uma nível está mais rentável do que o outro e vão subsidiar, mas a minha leitura de experiências cá em Angola, mesmo os de mais sucesso, não são rentáveis. Isto, acho que parece que os colegas que têm experiência do lado patriótico é o cooperativa que tem mais prova de sucesso, hein? Ainda tem desafios grandes do financeiros. Eu não sei se os colegas... Mas por uma questão também que está aí colocada, que é porque precisa haver um forte investimento na competência de gestão dos gestores. Claro, isto é a recomendação, mas... Além disso, eu acho que o desafio, na entrevista que fizemos o ano passado com o general Henrique da Silva, indicou que o desafio principal foi a maneira de financiamento em termos dos empréstimos bancários e acesso das terras, porque mesmo o lado patriota foi baseado numa entrega, uma oferta dos terras do Estado, mas houve, ao longo da vida do projeto, uma erosão constante daquelas terras, que foram perdidas para os outros projetos e ficaram com uma percentagem das terras iniciais. Mas parece que o problema é o principal é o modelo de financiamento. Ok. Então, deste lado, alguém quer... Não, eu acho que é uma pena que não tenha um representante da cooperativa, não é? Era sempre bom termos a visão dos gestores da cooperativa. Nós podemos dar nossas opiniões, são opiniões como sócio, como clientes, então são muito limitadas. O que eu percebo da cooperativa do Largo Patriota, que as pessoas, na sua maioria, todos eles vão financiando as suas casas a partir dos seus rendimentos salariais ou outros rendimentos que conseguem de uma forma individual. Mesmo aqueles que recorreram aos bancos, são muito poucos que foram pedir crédito à habitação. Poderia ter pedido um crédito normal de consumo e depois ele usava esse dinheiro para pagar ao Lar do Patriota. muito poucos que ligaram ao crédito à habitação e que depois o banco entra em conexão com o Lar do Patriota para hipotecar o imóvel ou não. Numa segunda fase, assistiu-se também no Lar do Patriota uma evolução de financiamento em que outras empresas grandes, como as companhias petrolíferas, a Total, alguns bancos como o BPC, começaram a negociar diretamente com a cooperativa e ocupavam uma área só para os seus funcionários. Provavelmente essas empresas financiaram diretamente, deram fundos à cooperativa e depois a empresa se entende com o seu funcionário. E isto foi compensando um pouco as fraquezas dos iniciais que entraram de uma maneira individual. Também ouvindo dos gestores da cooperativa, fico a perceber que eles têm realmente dificuldades. Acham que as pessoas nem todas estão a cumprir os seus pagamentos. Para além daqueles litígios que existem, os sócios culpam a cooperativa porque não cumpre com isto e aquilo, a cooperativa vai também culpabilizando os próprios sócios. O que eu queria também tocar um pouco é a questão da posse de terra. Num primeiro momento, realmente, como o senhor Alan disse, houve essa questão da concessão de terra do Estado para a cooperativa e que os sócios pagávamos também mais o imóvel do que o terreno, de uma forma muito risonha, mas a um certo ponto parece que a cooperativa negociou com o governo de Luanda e a cooperativa pagou, comprou o espaço. As terras já não são do Estado, as terras são da cooperativa. E nós, os sócios, nesta altura arcamos com um preço da taxa da casa mais uma taxa do terreno. Quer dizer que eu tenho que pagar, se quer uma alienação total do meu imóvel, depois tenho que terminar também de pagar o terreno e ali ele logo transfere a titularidade. E esse tem sido um grande desafio de discussão entre os sócios e a cooperativa. E já existem sócios que têm a posse da terra e terrenos? Já existem? Não? Já, já. Do seu lote? São proprietários do lote? Exatamente. Que depois de tu conseguires concordar com o patriota, paga o valor da casa, paga o terreno, paga as taxas que ele está a pedir, se bem que são muito problemáticas, porque no contrato inicial de promessa compra-venda nunca veio escrito isto, no contrato só aparecia o valor da casa, e se tiveres que pagar o terreno, o muro, a amortização e tudo isto, quase que as pessoas estão a pagar o dobro do valor que está no contrato. Então há uns que resistem. Quem disser, epá, eu não quero chatices consigo, está aqui o dinheiro, ele passa o documento de transferência da posse. E depois dali tu andas o teu caminho com o Estado. Seja como for, dos exemplos que já têm propriedade do Lota, estamos a comparar com os preços de mercado, mesmo assim lá do Patriota estão mais abaixo. Certo, certo. Mesmo assim, tu sabes que eu no início sempre o Patriota acho que foi um pouco empurrado neste sentido, que ele estava a praticar preços muito baixos em relação ao Talatona todo e depois criou-se um mal-estar. Mas de qualquer maneira pensamos que os preços deles não são tão. Vou falar um pouco disso porque não queria falar, eu trabalhei como técnico. Desculpe, só os outros que quiserem falar, estamos mesmo numa conversa. Podem intervir e pedir palavra. Não vou falar do presidente do Lar do Patriota, mas trabalhei de conhecimento comum de que foi na altura, independentemente dos problemas que aconteceram, mas reduziu muito a especulação. Reduziu muito a especulação do preço das terras e reduziu muito, principalmente naquela zona que estava em franca expansão. E são lotes muito grandes, de 30 por 40, que na altura nem o Benfica, nem. São lotes. Quer dizer, as casas são de áreas muito generosas e os terrenos são também muito grandes. E houve um momento que distraíram-se um pouco, que não ajustaram a inflação. Não ajustaram a inflação e ficaram a perder, porque, quer dizer, o custo por metro quadrado de construção era muito baixo para o atual, para a inflação do momento, né? Então eles tiveram que ajustar a inflação, que depois houve essa diferença. Yeah. E foi as infraestruturas, aquilo foi evolutivo, quer dizer, eles foram fazendo as infraestruturas, não, eles tinham apenas o asfalto, os arruamentos, e as redes técnicas, água e saneamento, foram feitas a posterior, quer dizer, era arruamentos, muitos deles às vezes era terra batida, construíram as casas, só que depois, mais tarde, é que foram fazendo as redes, energia, água e saneamento. Pode ser um processo também sui generis, porque é uma possibilidade, se for bem coordenado, porque o que custa mais são as infraestruturas, e se as infraestruturas forem construídas de forma paulatina, é uma forma... Mas agora um dos desafios que eu verifico nesse modelo cooperativo, principalmente no exemplo do Capilota, é a questão da comunicação. É que todos esses ajustes que vão surgindo, não flui a comunicação entre a cooperativa e os sócios. Os sócios sentem-se clientes e não sócios. E às vezes esse tem sido a causa dos problemas. Se eu sou sócio, não posso ser surpreendido com uma decisão. Tenho que ser consultado. Então, eles não participam nas discussões de qualquer mudança, só são informados, como se fossem clientes. Isso tem criado muitas desavenças entre a cooperativa e os sócios, vão discordando com qualquer mudança. E eu penso que são, às vezes, decisões que, bem explicadas, os sócios poderiam colaborar, mas pela maneira como foram tomadas, então alguns sócios que percebem o que é ser sócio, não concordam. E até uma dada fase do início do projeto, muita gente com dinheiro retiraram-se da cooperativa. Isso também tornou a cooperativa, numa dada altura, enfraquecida. Foram tirar os seus dinheiros, buscaram o seu direito de sócios e foram para outros projetos. Mas alguns continuaram. Agora, os últimos e as infraestruturas que estão sendo feitas no Patriota. O Patriota cresceu muito, temos áreas que ainda continuam, como está a dizer, terra batida, sem água, sem luz, lá no fundo. E, o Patriota tem divisões diferentes. Agora, onde que já está bem estruturado, infraestruturado, as informações também dizem que isso não é a cooperativa que faz. Diz é o Estado, o governo que assumiu isto. As infraestruturas que estão a ser feitas no Patriota já é no âmbito do Programa Nacional de Habitação, mas não naquela percentagem das cooperativas, mas na percentagem do Estado. São infraestruturas públicas. Aquele arruamento, as estradas que vão ligar para a autoestrada, que vai lá do... Quer dizer, são passagens alternativas dentro do programa de Luanda. Um dos modelos de uma cooperativa mais avançado é no gestão a pós-construção. Por exemplo, de gestão do tipo de pagamentos de manutenção do tipo de condomínio. Eu não sei se isto está praticado ou será praticado no Zimbo ou se está praticado hoje em dia. No Patriota está regrado. Está regrado, nós temos uma taxa de condomínio para pagar, está estabelecida por cada classe de casas. Uns pagam, outros não pagam. Tem sempre esses problemas. Uns dizem que agora as infraestruturas, o Estado que está colocado, porque eu tenho que pagar. Por exemplo, a cooperativa quer cobrar uma taxa de condomínio. Ok, está certo, todo mundo concorda. Mas ao mesmo tempo eu vou pagar a luz na ENDE, vou pagar água na EPAL, agora diz o lixo tem que entrar na fatura. Então o que é que eu vou pagar à cooperativa? Que serviço é que eu vou pagar à cooperativa? É o condomínio, quer dizer, tem trabalho de arborização, iluminação pública, limpeza, pelo menos áreas comuns. Sim, faz parte do condomínio. A explicação inicial era aquela taxa que pagava o condomínio podia cobrir os serviços de água, luz. Depois eles é que se entendiam no contrato com a Ipal e a Endra. Mas isso não. Os clientes não estavam satisfeitos, os sócios não estavam satisfeitos. Ah, exigiram contratos individualizados para essas empresas. Mas no Zimbo, tem esta visão do tipo de gestão do condomínio também? Ou? Temos essa visão, por isso que já estamos a preparar o nosso regulamento do condomínio. Né? Okay. Para ficar, sim, sim. Para ficar bem claro, quando os cobrados precisarem de uma posse das casas, né, ter claro, ter o regulamento do condomínio e saber que com este regulamento vão ter que se regir. Okay. Mesmo para controlar essas situações, né, porque já se sabe, como temos ouvido aqui, não só no Largo Patriota, como às vezes até no Quilamba diz que as pessoas não gostam, não querem ou não pagam as taxas. Pronto, eu acho que é tudo um assunto ainda muito novo, muito complicado. Ou porque são muito caras, ou porque... É uma questão de hábito também, os seres viverem em condomínio e saber que por isso têm, têm contribuição, têm deveres e têm obrigações, direitos. Claro, mas esperamos que este pequeno encontro hoje parece que pode estimular realmente um intercâmbio entre cooperativas de habitação, porque eu acho que há muito de aprender da base do Patriota para evitar aqueles problemas que surgiram. Antecipados na sua cooperativa no futuro. E se podemos chamar os outros cooperativas de habitação também, que mesmo se vocês parece que estão mais avançados do que estes outros que estavam naquela lista, mas eu acho que há muito para partilhar e lições, até uma recomendação é se os cooperativas podem juntar, criar um tipo de união dos cooperativas habitacionais e lutar, no fundo, fomento de habitação para uma linha de financiamento diretamente do fundo de fomento de habitação, em vez de ir para os bancos comerciais. Isto parece que é uma coisa que os cooperativas podem fazer conjuntos, hein? Acho que sim, o problema aqui é que a lei das cooperativas apareceu só agora. As cooperativas foram criadas ou estão criadas, depende do objeto social. A nossa cooperativa é sem fins lucrativos. O Largo do Patriota, não sei qual é o objeto social, se é lucrativo ou não. Então, está um bocado aqui quando o senhor falava das cooperativas, do tipo 1 e do tipo 2, e que um mais ajuda o outro, depende. Se for uma cooperativa com fins lucrativos, se eu for vender a minha casa, se a cooperativa não se sente não tivesse objeto social, se não fosse sem fins lucrativos, se tivesse que vender as casas ao preço do mercado, se tiver alguma renda, pode vir ajudar a cooperativa. Mas eu sei que o cooperativa do Patriota foi adaptado, em os estatutos delas foram ajustados para cumprir com a nova lei. Sim, então, eu acho que os estatutos não são tão diferentes entre os diferentes cooperativas. Mas temos uma cópia, acho que sim, vamos distribuir todos estes materiais entre os que participaram, porque temos o estatuto do Patriota, acho que está no nosso site, mas esperamos partilhar. Você falou da cooperativa Cachoeira, que tem um grande património no país, que é da Samangope. Tem, pelo menos, o Cachoeira, a ZR1, que é muito latona, onde tem um programa de gestão e manutenção do condomínio muito, muito avançado. Pelo menos que eu conheço, acho que das outras, até no Camama também, da Sonangol. Essas são cooperativas comerciais, não é? Dos trabalhadores da Sonangol. Dos trabalhadores da Sonangol. Não necessariamente habitação, mas são... É habitação, começam sempre por uma habitação dos trabalhadores, da Sonangol, descontam nos seus salários e vão e candidatam-se para... Já tem alguma coisa construída? Muito, no país. Já é habitado também. Habitado, muito tempo. Devemos... A Cajueiro tem muitos, eu depois posso... Agora, não sei se eles ainda existem. porque como cooperativa. É pena que não estamos. Mas também havia. Existe o património agora. Como património, património como cajueiro, houve uma altura, não sei se é. Houve uma altura que, segundo havia até um debate sobre isso, é que, em vez de beneficiar diretamente os trabalhadores do Sonangol, estava a beneficiar outras trajes, né? Eram sobretudo pessoas ligadas ao executivo e tudo mais. Né? Com licença, sim, eu também. Tenho outro compromisso. Ok, então. Agradeço. Obrigado. Por estar aqui. Okay. Espero nos encontrarmos mais vezes. Obrigado. Obrigado. Obrigado. É uma boa, o caso de estudo do Cooperativa Cajueiro. Tem muito património construído desde 2001. Não, é antigo, antigo. É antigo a cooperativa. Antigo. Precisamos pesquisar isso. É pena que não estão a convidar nos senhores. Pelo menos a componente de gestão, que é muito importante, que falou, que manter espaço público, a arborização, limpeza. É um bom, o ZR1 que está ali na Talatona é um bocadinho próximo do Bela Shopping aí. É um bom exemplo, mas este é um grande desafio que também o senhor Cuca apresentou, que efetivamente muitas infraestruturas que depois são colocadas não são, digamos assim, feitas pela cooperativa. São infraestruturas que o Estado coloca, mas depois os cooperados ainda são exigidos a pagar determinados serviços, mas quem colocou o serviço é o serviço público, né? Então, há essa contradição também. Eu pago um serviço público e, ao mesmo tempo, pago a cooperativa. Quer dizer, essa gestão tem que ser efetivamente bem. Ou a cooperativa assume que, quando fizer a cooperativa, vai criar as infraestruturas através do seu próprio recurso, ou, se o Estado criar, não cria essas regras para depois não criar esses problemas com os cooperados, né? Se calhar o Estado, o Estado põe e a cooperativa faz a gestão. Eu acho que isso é uma grande oportunidade, porque todas essas dificuldades vão mostrar que as cooperativas vão precisar melhorar a sua competência de gestão. E mesmo os outros quadros que elas precisam, desde juristas, arquitetos, contabilistas, vão ter que se montar em valores cooperativos. Ela tem esse desafio também. Isso eu acho que representa, o próprio Ministério considera que a cooperativa é um modelo de gestão sustentável e rentável. Na verdade, ela obriga que as cooperativas tenham que ser sustentáveis. Rentável, não sei, depende da perspectiva, porque se vires aqui, tem de ter gestão que a senhora disse, aquilo praticamente não tem fins lucrativos, né? Então não tem como ser rentável. Tem que ser sustentável. Se a gestão for competente, vai ter de ser sustentável. Rentável e sustentável. Bom, tem que ter recursos para fazer a manutenção. Quer dizer, não pode ir buscar recursos de outro. Não pode subcarregar o Estado para lhe dar recursos de gestão. Então tem que ter recursos. Portanto, é isso que o Estado vai ter que ter, uma entidade supervisora que obriga que eles tenham um modelo de gestão que não pressione o Estado. Em alguns casos, não sei qual é o exemplo, mas aqui não temos exemplos. Em alguns casos é reservar, a cooperativa reservar um terreno para ter rentabilidade, mas o lucro é para o benefício comum. Exatamente, isso também é obrigatório, não é para fins privados. É do próprio plano, considerar o espaço para seja um serviço que é comunitário, né, para toda a coisa, mas que gere lucro, mas esse lucro é reinvestido no. Para criar outras cooperativas ou para ter os todos. Parece que foi o modelo esperado do Patriota para quando as empresas foram convidados a comprar terrenos ou qualquer coisa, né, em que um rendimento pode voltar para os sócios ou para subsidiar a cooperativa geral, hein? Yeah, mas isso nunca foi claro e há sempre questionamentos, porque as pessoas não andam ofício. Por exemplo, aquilo que era declarado como espaços públicos já não são espaços públicos. São ocupados. São terrenos vendidos, está surgindo lá infraestruturas, os sócios não estão a gostar, porque temos que ter aqui tudo ocupado em betão. Quando vocês mostraram-nos o desenho já não existe. O destino disso ninguém sabe. É um espaço livre, dia seguinte já está a limpar, mas o próximo não sabe o que é que vai surgir daqui. Yeah. Eu acho que isso é o que traz mais um outro desafio, que é exatamente isto da participação do sócio. Ou sou sócio ou sou cliente. Esse é um outro desafio. Parece que é quase todos os condomínios devem ter a ver com isso. As pessoas estão como clientes e não exatamente como sócios. Querem tanto isto a sério e não confundir os conceitos. Uma coisa é uma cooperativa, outra coisa é um condomínio. São coisas totalmente diferentes. Não, na cooperativa devia funcionar assim. A cooperativa não é um condomínio. Não, uma cooperativa. É uma cooperativa. Uma cooperativa. Sim, mas é isso que estamos a dizer. Já o Sona Boca Joelhos é um condomínio, né? São um condomínio de 300 e tal casas, mas que fazem parte da cooperativa Cajueiro. A cooperativa que tem vários condomínios. Não, mas o que estamos a nos debater aqui é não, mesmo... Não, porque a questão do condomínio é a taxa do condomínio que se paga não tem nada a ver com a cooperativa. Sim, sim. É um condomínio que é organizado, tem uma assembleia de condomínios. E eles próprios encontram, não, vamos pagar por mês um valor. Exato. Não, para não confundir com... Yeah. Ok, bom. Well, eu não sei, esta última questão aqui, em termos do modelo... da cooperativa habitacional, é de facto viável cá em Angola? Ou que... eu acho... Qual é a visão para o futuro? Porque o Lar do Patriota acho que é a única experiência de uma verdadeira cooperativa independente. Mas está um pouquinho perder a sua sim, natureza estes outros do Cajueira e do Zimbo são cooperativas ligados com grandes entidades do Estado, hein? E são claro maneiras de beneficiar os funcionários do Estado, mas a questão é se são realmente independentes ou se são a propriedade dos membros ou do próprio entidade estatal. É porque a senhora não quis dizer o capital inicial de como é que é. Mas, olhando... Essa cooperativa é propriedade do Ministério das Finanças. Das Finanças. Yeah. É. O que estamos a dizer é da Sona Gomes. Então, logo as cooperativas não são a solução para. Calma, atenção. Vamos ter que ignorar. Atenção, que o objeto. Não, você está metendo em conta o. O objeto principal da cooperativa é tornar fácil e barato o acesso à infraestrutura. E acredito que no caso do Patriota, que é um bom exemplo, independentemente dos problemas que houve, é do melhor exemplo que o país tem, porque no cúmplice, no final, as pessoas. Estão bem, sentem-se bem. Tem uma casa enorme, grande, mesmo, uma casa grande, de um terreno enorme. E acredito que eles tiveram prejuízos. Tem dizer do ministro, general, é o funcionário público. Misturado. Um sócio. Misturado. Tem esse valor que é importante. Então, entendendo. Eu penso que em função dessas questões todas. Mas a questão que se coloca é se ela de facto é uma solução para pessoas de menor rendimento. Sobretudo porque o Lar Patriota tem sido, tal como foi dito aqui, um exemplo. Tu lês alguma coisa sobre a habitação em Angola, um dos exemplos que aparece ali como a seguir é o Lar Patriota. Né? Tanto é que há discussões de que se o governo provavelmente. Mesmo esses projetos que têm como centralidade e tudo mais, se optasse por uma via idêntica àquela que foi feita no Lar Patriota, provavelmente iria ganhar um pouco mais do que está. O senhor Cupo também disse há bem pouco tempo que, não obstante a isso, esses problemas que tem, ainda assim o custo é muito menor em relação àquilo que acontece lá no mercado e tudo mais. E agora, se é viável, minha opinião pessoal, eu penso que sim. Sobretudo se forem tidas contra essas questões todas que no final do dia. Se constituem como insucessos. Vamos só ter como exemplo essas questões de 200 fogos em cada município, né? 200 fogos em cada município. Eu passei em vários e as habitações estão lá, e algumas abandonadas, outras ocupadas, né? Se fossem, pois é. se fossem dirigidas nessa perspectiva de cooperativa, que pronto, um grupo empresarial, é, atenção, provavelmente teriam mais sustentabilidade. Mais, yeah, teriam mais, seriam muito mais rentabilizadas do que, claro, são, claro. Do que são hoje. A questão é que aí foi um investimento público. Do público, do Estado. Do Estado, aqui. Já, que coisa. Sim, mas foi menos acertado. Yeah. Yeah. Privado, agora, se fosse, se trouxesse essa perspectiva da cooperativa e tudo mais, provavelmente hoje não teríamos visto o que nós vemos ali. E um exemplo muito, muito flagrante. O senhor conhece aquelas habitações do Bom Jesus. E aqui próximo? Yeah. Falando com o administrador, só administrador, como é? Ele disse, está lá, é aqui. Eu, ele está a dizer assim, Samunga, eu não sei, quer dizer, nós já tentamos, até o próprio administrador disse, não te metas ali. Aquele é um projeto não acabado, porque houve problemas entre o dono da obra e o empreiteiro, parece que os pagamentos não foram... Quer dizer, e está lá, habitações, e está a ser vandalizado. Esse exemplo é muito bom. Esse é Estado? Sim, é Estado. Mas foi feito com o fundo Coca-Cola, parece. Yeah, mas está lá. Yeah. E são quase 200 ou 100 e tal habitações. Está lá. E fomos lá visitar, estão a ser pilhadas e tudo mais. Quer dizer, agora, se essas pessoas fossem tidas nessa perspectiva de cooperativa, provavelmente. Porque, pronto, você sabe que o cidadão gastou, aí a supervisão seria maior, o acompanhamento também seria maior. E não teríamos perdas como temos hoje. E nas cooperativas, alguns aspectos para o sucesso é também a dimensão, o número de sócios. Sim. Por um lado, a dimensão não pode ser nem muito pequeno, nem muito grande. O muito grande, se calhar, o lado patriota foi-se perdendo com a sua gênese quando sim, se tornou. Não é tão grande assim. Se tornou, não, mas não é tão grande, mas há problemas de gestão. Que depois estão, que se colocam. Que se colocam que 5 mil, a partir de mil já é já para a nossa gestão. Nós ainda estamos num processo, temos muita dificuldade em gerir. Então, para números acima dos 2 mil já é muita gente para gerir. Então, há que dimensionar o número de sócios para sucesso. Por um lado. E por outro lado, há que haver que ter o padrinho, o sim, alguém que possa pagar, caso um dos sócios não falhe no pagamento, tem que haver um senhorio ou alguém que, por exemplo, a Sona Angola teve sucesso com ser a Sona Angola, as finanças teve sucesso por ser a Ministério das Finanças, mas tem que haver uma entidade por trás, também sem fins lucrativos, de impacto social, né, que possa defender esse sócio que falha, porque não pode, né? Ter essa entidade que dialogue com o banco. Não, eu protejo, vou proteger essa cooperativa por caso de algum falha. Ou devia ser o banco a fazer isso? Não, banco não, a cooperativa, tal como foi falado agora, o banco não tem essa arquiteta. Se fosse seguido naquela perspectiva, eu penso que estaria salvaguardada essa questão a partir do banco. Quer dizer, os sócios da cooperativa. Yeah, os sócios da cooperativa têm esse compromisso e, obviamente, conforme ela disse, com o fundo inicial, provavelmente essas questões estariam salvaguardadas. Quer dizer, a frustração da gestão do lado patriota também é que no início eles tiveram alguns compromissos com o Estado, com o governo, e começaram a ver que esses compromissos não estavam a ser validados. O lado patriota ficou numa condição de prejudicado. Mesmo no financiamento com o banco, o governo é que tem que facilitar as políticas junto do banco. Como é que o banco pode assegurar o financiamento para a cooperativa? Eles é que têm que negociar. Porque o banco é lucrativo, não pode oferecer dinheiro. Para a habitação social, há um bom modelo em Espanha. Isso foi em 2005, na altura, foi a minha experiência, que é para salários assim. Eles dão um salário máximo. Os que se habilitam a entrar nessa cooperativa não podem ganhar mais do que a altura equivalente a $1,000. Entre 1.000 a $500 são os elegíveis a entrar nessa cooperativa. São custos controlados. Okay. Quer dizer, o custo de construção do metro quadrado não pode ser assim. Não pode bater um item. E essa cooperativa que tinha esses custos controlados, apenas tinha uma margem de lucro de 1% ou 2% é um lucro para manter a estrutura funcional. Não é, não é para ganhar dinheiro, é um lucro para sustentabilidade só. E ir fazendo outras. O Espanha tem vários exemplos, e bons exemplos de qualidade de habitação, custo controlado, não é social. É subsidiado pela União Europeia, a União Europeia subsidiando a habitação controlada. É custo controlado, eles não chamam de habitação social, aquilo é um patamar acima do social. Será que é possível uma via de garantir isto que o arquiteto acabou de falar, que de ter uma entidade por trás, se tivermos que pensar, por exemplo... O fundo de fomento, ou mesmo, há algumas realidades, parece que há projetos de algumas agências apoiarem aquela parte que uma certa classe não vai conseguir cobrir e o Estado também não vai cobrir, então essa agência de ajuda internacional, qualquer coisa, aparece para cobrir isso, não sei se... Isso se acontecer, acho que vai ter essa solução. Eu sou daqueles que defendem que sim, a cooperativa é um modelo de solução, mas condicionado com altos níveis de competência de gestão, por um lado, e por outro lado, esses desafios que o Largo Patriota tem são naturais, porque ele está a fazer o caminho caminhando, porque ele vai precisar de quadros que se adaptem aos princípios cooperativos, ele precisa de juristas adaptados aos princípios cooperativos, nós não temos, por exemplo, para ter uma ideia, Portugal, ele faz essa... Portugal tem um histórico muito grande sobre o nosso cooperativismo. Se verem na página do tá na internet. E ele mostra que uma das causas pelas quais o nosso cooperativismo não aconteceu, mesmo no tempo colonial, foi por causa da dependência pública. O cooperativismo não pode ser um ente dependente de uma entidade pública. O nosso histórico já mostrou que não é recomendável isso. Bastava dizer, Portugal, por exemplo, ele segrega, ele tem o direito público, o ilustre que é jurista, pode fazer essa análise, tem o direito público, o direito privado e o direito cooperativo, só para ver a dignidade que ele confere a essa figura. Ele exige quadros altamente competentes, especializados para uma outra lógica de raciocínio. Enquanto não tivermos isso, vamos ter esses erros que o homem está a ter, mas se nós conseguirmos conformar a organização a esses princípios, ele vai ser efetivamente um caso do patriota. Os fundadores da organização foram mesmo patriotas. Sim, seguramente. Eles poderiam ganhar mais dinheiro, mas... Sim, a pretensão não era essa. Não era essa. Por isso era patriota mesmo. Patriota. Por isso o nome é patriota. É importante sublinhar. Parece que algumas pessoas sequer nem acreditavam no projeto do presidente na altura, né? Que era uma coisa quase que inacreditável que pudesse ser realizado, né? Entrevista que eu vou colocar online, a entrevista com o general arquiteto Henrique da Silva, é bastante interessante, porque o senhor estudou em Iugoslávia, trouxe ideias do Holanda e na altura da Iugoslávia, dos sistemas de cooperação da habitação bem avançado da Europa e tentou realmente aproveitar estas boas práticas cá. Mas a história parece que desviou. Acho que a realidade cá em Angola é um outro. O contexto. O contexto. Exato. Acho que mesmo ele próprio ficou na caminhada um pouco frustrado. E falou da experiência dos pais delas em Namib, foram membros de uma cooperativa quando no chão. Por isso é que não há mudança de cooperativa na Namib, então era essa cooperativa. Mesmo aqui em Luanda tem. Cooperativa na Namib, tivesse casas, residências boas, cooperativa na Namib. Bom, acho que há muita coisa que se pode falar, muitas recomendações que podem ser tiradas daqui. Acho que é um tema que... Só outra coisa, deixa eu falar. Do encontro que houve com a ministra do Urbanismo sobre o financiamento habitacional, alguma lição que se pode relacionar o financiamento com o cooperativismo? Assistimos, isto é onde eu encontrei a arquiteta, ali no... E foi discutido, mas Eu acho que não, de uma maneira profunda. Eu acho que hoje em dia tivemos realmente uma análise mais profunda da questão. E eu quero recomendar que, parece que podemos ver, junto com a Ordem dos Arquitetos ou das faculdades, realmente para alargar esta discussão, porque eu acho que há muito para aprender, hein, mesmo do lado patriota. Hein, foi como a melhor vontade no início, hein, e logo foi a realidade da Angola desviou. As realidades financeiras, a realidade da luta para as terras, a falta dos leis realmente bem elaborado, mas isto eu acho que pode ser para mais aproveitar desta experiência, porque eu estou convencido também que o modelo de cooperativa é um modelo muito boa nos outros países, em Espanha, até em Portugal e Quênia. Nós temos conhecimento dos cooperativas em Quênia, Tanzânia, que são realmente funcionaram muito bem e atingiram realmente aquela camada das populações em que mesmo estes do Zimbo e do Cajueiro nem contemplaram. Eu acho que será bom se podemos provocar mais debates à volta desta. No fundo é o repto que a ministra faz, quer dizer, há necessidade de inovar e de criação. Para inovar e criar, a informação tem que ser o mais alargada possível. Okay. Bom, então agradeço a todos, muito obrigado pela vossa presença e contamos convosco para a próxima semana. Muito obrigado. Por exemplo, eu